é Lyon, fabuloso e culto, voz de assalto, conexão, PESP e vice-versa, tamo junto com passa. Tudo passa e hoje eu sei que até o amor que Deus me deu enfraqueceu, deixando a dor. Além do ódio vem um rancor no coração. Fé em Deus que essa guerra vai acabar. Se manter vivo é importante pra você conquistar. É tudo nosso, pega as cartas pra jogar. Ressuscitando dos mortos, guerra sangrenta. Buscando pra favela elogios e não ofensas. Fazendo nosso escorre, correndo contra o sistema. Eu não queria usar armas, mas sem elas nós não aguenta. Sobrevivendo de cruel a infeliz nas ruas gangstas e caetés. Sou aprendiz, ultrapassando várias fases no estilo mal com X, incomodando os ruins, pois foi assim que aprendi. Os melhores incomodam, você discorda. Eu corro com a favela enquanto conto as notas. Garotas de programa, cafetões na escolta. Elas usam o que tem, sobreviver aqui é foda. Resistência e autoestima, não vejo mais isso aqui. Segui as regras que fudeu, então pra que seguir? Essa pergunta um dia fiz e me lembro que respondi. Mas pensei na minha família e por isso estou aqui. Se arrepender pra renascer, aproveitar mais uma chance. Negando da salta banco a quadrilha de desmanche. Um currículo na pasta, uma beca elegante. O veneno da espera às vezes é o bastante. Lenço na cara, camisa quadriculada. Beijo amor, ore por mim e aguarde minha chegada. Vira as costas, abre a porta com lenço, enxuga a lágrima. Mais um passo e não tem volta, agora é tudo ou nada. Entre os becos da miséria, bolando nossa estratégia. Eles querem nos jogar num poço cheio de merda. Os compassos estão firmados, as gangues não querem ver. Se é pra morrer, vou como homem, é o preço de nossa guerra. Passa e hoje eu sei que até o amor enfraqueceu, deixando a dor. Além do ódio vem um rancor no coração. Fé em Deus que essa guerra vai acabar. Se manter vivo é importante pra você conquistar. É tudo nosso, pega as cartas pra jogar. Na guerra está se adiantar e fazer o que for preciso. Cuidado pra não cair na armadilha do inimigo que com propagandas te faz acreditar que o bom da vida é o que tu pode ou não comprar. E na missão tendo em mente joias reluzentes, desvalorizando o abraço de seus entes. Entrar com o pé na porta, vai que aqui tá nada. Só que nem tudo rola da forma planejada. E caso aconteça o pior e não dê certo, tem em mente que é sempre cadeia ou cemitério. E a zeda, meu irmão, bagulho não é suave não. Longe dos parentes ou então inerte no caixão, sem poder nada fazer por quem depende de ti. Se teu moleque roubar, tua filha se prostituir. Sei que ninguém quer receber uma notícia dessa. Então põe na balança antes de vir com essas conversas. Tu sabe o que é certo e sabe o que é errado. E quando acorda arrebenta, quem se fode é o favelado. O bode expiatório desse nosso país, que não dá educação, dá a sentença de um juiz. Pra quem não quer viver só de programa social, pois não dá pra comprar o tênis que viu no jornal. E se joga, pois pior do que tá, não dá pra ficar. O preço é alto, mas ele tá disposto a pagar. Tudo passa e hoje eu sei.